Você sintoniza a Rádio Clarim AM. Frequência 1440 kHz. 24 horas transmitindo o amor de Deus. De Itaí para um Brasil de audiência. 24 horas no ar. 24 horas no ar. Evangelizando vida. A voz da libertação. México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Portugal, Brasil. 24 horas por dia, cruzando fronteiras. Pai seja glorificado em Jesus Cristo, nosso Salvador. A voz da libertação. Pode louvar a Deus com as palmas, exaltado é o nome do Senhor. Deus é amor. Muita bênção. Então, a minha bênção, meus irmãos. Faz 5 anos que nós moramos lá nesse sítio, nessa chácara que nós compramos. O homem que vendeu para nós falou que dali um mês ia puxar força lá. Faz 5 anos que nós estamos morando lá sem força, sem geladeira. Eu vivia para casa dos outros buscando gelo. E graças a Deus, meus irmãos, agora nós temos força lá na nossa casa. Porque Deus preparou, graças a Deus, Deus preparou que tem uma geladeirinha para nós colocar mistura que nós não tinha, põe a água para gelar com esse calor para nós beber. Graças a Deus, Deus abençoou que nós temos a geladeirinha agora lá, não precisa mais ficar buscando gelo para casa dos outros. Então, para isso daí é um motivo de alegria para a gente. É um motivo de alegria. E lá nesse bairro que nós mora, tem bastante de casa. E justa casa que tem força lá embaixo é só a nossa. No caso dos outros, nenhum não tem, porque é tela solar. Então, graças a Deus, Deus preparou para nós que nós conseguimos isso daí. Então, Deus, a gente nem sabe como agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus faz na nossa vida. O Senhor Jesus cuida, o Senhor Jesus zela, o Senhor Jesus abençoa a vida das pessoas que permanecem, que perseveram nas promessas dele, buscando em nossa igreja pentecostal hoje amor. Está aí a nossa irmã dizendo o sofrimento, a dificuldade que ela tem passado, mas ela perseverando no Senhor Jesus, buscando nas campanhas, nas concentrações, fazendo voto, fazendo campanha, o Senhor Jesus abençoa a vida dela e ela está aqui testificando das maravilhas do Senhor Jesus, mediante a esta fé, irmã. Fale novamente com os queridos amados ouvintes.